Olha, intrusão 3-2. Só escuta. É, só para melhor coordenação para o toque emitido, tem condições de aproximar-se aqui na perna do vento, mais a torre de controle, para melhor coordenação e quando possível girar de imediato base, há condições? Afirmativo. Afirmativo, ingressar na perna do vento, dará para instruções para giro da base, 03. Canal 4790. Canal 4790, chamei TOI, 198-86. 03, informação, trata um tráfego agora na curtíssima final, aproximadamente meia milha para Cabeceira e outra meia milha do marcador externo. Prefere manter a perna do vento para girar a base como número 2 agora ou fazer um 360, confirma? Manter a perna do vento e aguardar para fazer como número 2. Ok, então manter a perna do vento, aguarde instruções para girar a base, o Lito 03, informa quando tiver visual com tráfego na final, pista no zero, mesmo agora passando externo. Afirmativo, aguardará na perna do vento, 03. Torre Salvador, muito boa tarde. É o Pantanal 4710, estabilizado na LS aqui, estou no zero. Pantanal 4710, boa tarde. Tráfego avistado, complete aproximação. Aguarde informação de pista livre. Número 1 para pouso. Vento, 1 antena 1629, ajuste no 09. 4710. Afirmativa 4710. Azul 4032, solo 35, ao livrar direito no 21-9. 219, ao livrar 4032, bom dia. Salvador, muito boa tarde, Azul 4032, livrando a pista. Alvaro 32, bem-vindo, boa tarde, prossiga Alfa aqui no pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Sente Alfa aqui no pátio 3, reporte para ingressar no principal 4032. Para final da pista no zero, será o número 2 para pouso, informa aí pista livre. Tráfego precede. Airbus está aproximadamente a 2 milhas para Cabeceira. Afirmativo, já iniciou curva à esquerda para a final, guardará o livre para prosseguir o limpo 03. Para o pushback de acionamento, o passaredo 2230. O passaredo 2230, ciente, está autorizado, puxa acionar. Se puder realizar o pushback de tal forma que deixe o portão 08 livre para ingressar o tráfego azul, é possível, passaredo? Entendeu, não vamos cancelar por enquanto o pushback, tá ligando, pequeno problema aqui, já lixar para o novo pushback. Ciente então. Azul 4032, pátio 3, pátio principal, portão 08. Sente, pátio 3, pátio principal, portão 08, 4032. 37, ao livrar direita, chame solo 121 no 19. Ao livrar, chama solo 219, Pantanal 4710. Salvador Control, Papa, Alpha Charlie Mike, good afternoon. And 60 miles, Mickey Level 130. Livre autorizado, toque e arremetida, vento 1 antena 1629, ajuste no 09, limpo 03. 03, prossegue, autorizado, toque e arremetida. Aqui no pátio 3, Pantara para ingresso principal, Pantanal 4710, grato pela acolhida. MOP 050-5729. 3192, autorizado o final do procedimento, após utilizar no localizador. Reportarei, ele é 3192. Now ready for descent, Alpha Charlie Mike, we can descend. Tá bom, opa, Alpha Charlie Mike, descend for level 080. Descend level 080, Alpha Charlie Mike. Nível? Esse é o 240. 240, ciente. Teria a saída prevista? Dael. Confirme, Dael? Isso, a Dael, inicialmente na Dael. Obrigado. Canal 4710, ingresso à parte principal, portão 09. Ingresso no parte principal para o portão 9, para o canal 4710. Olimpo 03, toque arremete aos 40, curva à esquerda, reporte através norte da torre de controle. T27, Xander, cópia. Top, cópia, né? 327. Obrigado, IELS 240, na colada 2, com a curva direita, no torcedor da Olimpo, após Vila Vilhóis. 5141, transponder, controle pad 119, decimal 8. 85. Descend level 055, request a deviation by left and 20 degrees. How many miles, Alpha Charlie Mike? 46 miles. Curva à direita na Dael, posso Dael para Leda. Chamando o controle 1998, transponder é 5141, Proxanero 6327. Correto, 6327, tá no portão 05? Portão 19. 1, sim, chame quando pronto para o pushback acionamento. Chama. Salvador, boa tarde, está 3192. 3192, uma boa tarde, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, fundo 629, ajuste no 09. Centro, autorizado pouso, pistão no zero, está 3192. Olimpo 03, mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base. Será a perna do vento para girar a base, 03. Salvador, tá 3155. Sim, que chamou? Tá 3155, formação Sierra. Um minuto, Guarulhos. Flashback, o passageiro 230. O passageiro 230, no remoto no 4, autorizado por estacionar Champ Taxi. Ataque 230. 1807, dessa via para 3000 pés, QNH 1091. Via 3000 pés, 1091, boa noite, 07. Via 5729, dessa via para 4000 pés, QNH 1091. 5, pronto, cópia. Cópia, tá 3155. Guarulhos 340, rota Peruísque 50, decolada 10, curva direita no perfil da Dael, Leda, após a Leda, voa Bidev, a Unitestel Tauriche segue conforme o plano. 5155 transponder, controle a pera em 119, decimal 8. Tio Tango, eu mantenha-se em condições de 2.500 pés, QNH no 01, mantenha-se no corredor Veracruz. Iniciando base visual, comprava. Você tá com o meu? Colador, como é que estamos? Tá com 5 milhas para a rotação. Como é que estamos? Chame tu e 1.8.6. Colador, como é que estamos? É como é que estamos? Prossiga. 4 milhas para a rotatória. É como é que estamos? Complete para o final da pista 1.7, reporte ao final de 3 milhas a cabeceira e formarei eixo da 1.7 linha. Temos um tráfego que vai prosseguir para Pouso na 1.0, outro tráfego que vai prosseguir para tocar emitido aproximadamente 1 milha do externo. Formarei quando o eixo estiver livre. Vamos tirar 3 milhas da hora, como é que está? It's a fly heading party position, direct to party, pop, chill mic. Concerning Mike, do you have a condition for heading 080? Yes, ma'am, that's 080. Maintain level 055. Maintain for level, Alpha Charlie Mike. Xanair 6327 no 01 para pushback acionamento. Obrigado, Xanair, chama o táxi. Chamando o táxi. Continue descendo until 1,500. QD 15, 105, QNH 101. Ok, understood, continue descendo until 1,500, fifth heading body position. Roger. Boa tarde, 3192, lembrando. Bem-vindo 3192, prossiga Alfa Kilo, pátio 3. Reporte para ingressar no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, tá 3192. E P3 da Força Aérea, prosseguindo para toque emitido aproximadamente 3 milhas para cabeceira 10. Curva esquerda proa 190, limite ao localizador. Esquerda 190, limitado pelo LOC, voo 1807. Desce para 2000. 1807, desça para 2500 pés, que é negado 091. 2500 no 091, voo 1807. É como é que tanto pode prosseguir para pouso 1.7, formarei um eixo livre, o tráfego já está na curtíssima sinal do 1.0. Ah, sim, já com 3 milhas na sinal da casa de trabalho. Solo Salvador, voo no 649, boa tarde. 649, Ilhéus, 240. Afirmo. Ilhéus autorizado 240, decolando a 10 com curva pela direita, no perfil da Euleda, após Leda voa Ilhéus. 5124 transponder, controle a PR 119, decimal 8. 240, decolando a 10, curva à direita, da Euleda Ilhéus, 5124, 198, 649. Correto, qual o portão? Número 6. Chame quando pronto para o push acionar. Camarão. Mantém a posição aí na saída do pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal. Portão previsto é 11, porém tem uma aeronave da Passaredo, a retaguarda do seu portão, aguardando para iniciar o táxi. vai manter a posição. Para o táxi, passarei do 2230, 283 e 50, Salvador. Via Juliette Alfa, até o ponto esperando 10, lá 186 Torre, 1011, 1011 no ajuste, bom voo. Afirmativo, Juliette Alfa, 186 no ponto esperando 10, um bom serviço. Reporte através norte da torre de controle. Esquerda, portará através norte, 03. Objeto 5729, como tráfego, 1 hora, 12 milhas, rumo nordeste, mantendo 1500 pés, eco 121, não interferirá na nossa aproximação. Desça via para 2500 pés, QNH no 011. 1011 via, 2500 pés, ciente do tráfego, 5729, obrigado. Alpha Charlie Mike, do you have condition of fly heading rotatório? No Axé 0125 no padrão, acionado com 1398. Seu localizador. Boa noite, 07, M Torre, 1 na noite, 16:30. 18:30. MLB? 02 a bordo. 02, ciente. 18:30 Torre para acionamento da decolagem. 67 a bordo, 2 horas de autonomia, Antena Aracaju. 807. 907, reportarei sinal de 3 milhas, voo 1907. Torre Salvador, Papa Romeo, Mike Eco, 2442, 2 a bordo para acionamento. Mike Eco, Rito, autorizado acionamento, reporte para o táxi de decolagem, Mike Eco. Isso. Segue com o número 2, via Indy Alpha, 18-6, ponto de espera, torre, 1011, no ajuste, morro. E 11, ponto de espera, 108-6, puxa aéreo 6327. Positivo, não é necessário de alongar muito não, ok? Pode ser curto. Afirmo, curto. Certo, passando ali em frequência, como é que tá? Passaria 2230, ponto de da 10, pronto. Quantos são de alinhar e decolar sem parada? Afirmativo. Autorizado ingresso de decolar sem parada, vento 080 graus, número 12 é nosso. Ali decola sem parada, 2230. 807, completa a aproximação, informa aí pista livre, informa aeronave em Brau 45, ingressando para decolagem sem parada. Gente, voo no 807, passou externo, está a 4 milhas da cabeceira. Senta. Gomo 807, vento 080 graus, 1629, ajuste 101, pista livre, autorizado pouso. Livre pouso, pista no 0, Gomo 807. Torre Salvador, Oxenar 6327, ponto espera no 0, pronto. Oxenar 6327, mantém o ponto espera, guarde para decolagem. Olha. Passarei do 2230, decola o 52, controle 119, decimal 8. 198, 2230, ponto 6. Interceptando do vento, Olimp 03. Olimp 03, mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base. Será, aguardará para girar a base, 03. Procedimento, objeto 5729. 2900. Objeto 5729, desça para 2000 pés, já pode estabilizar no localizador. 2000, acusarei no lock. Web. Alfa Tony Mike, pode on rotatória. Ah, call you back, it was Victoria, and we have the relay in 17 outside. Alfa Tele Mike, mantém rotatória. Roger, hold the rotatória. 03. 03, girando para base. Tower is abandoned 18 decimal 6, thank you, goodbye. Controle Salvador, passaria 2230 na Golevão. Passaria do 2230, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 260, saída agora. 260 na agora, 2230. 5729 no lock. final, wind 090 division 6 knots. Ah, okay, yeah, continue approach as I will call you back on final, short final on runway 17. Golf Mike, prossiga. Quatro, livrar direito no 21, décimo 9. Direito 219, gol 807. Torre o Web 5728, full Elias. O objeto 5729 com parte de aproximação, reporte passando marcador externo. Cruzamento externo, 5729. Torre o Mike Acrito, pronto, táxi. Mike Acrito, levado o táxi, reporte para ingresso pista no 7. Bota na luz. Afinal, com o trem baixo travado, Olympus 03. Olympus 03, pista livre autorizado, toque arremetido, evento 1 centena, número 12 é nosso. 03, prossegue, toque arremetido. Alpha Charlie Mike, make 360 degrees, report final, runway 17. Ah, we are now making 360 degrees to my left. I'll call you back at Charlie, final, runway 17. Chame agora a 12586 para acionamento táxi decolagem 1011, confirmando transponder 0266. Isso, controle 398 e a torre agora para acionamento táxi decolagem 1 no 8 16, bom voo. Solo, gol 1807, livrando a escuta. Bem-vindo 1807, ingressa aqui no pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Silo, pátio 3, reporta para ingresso no principal, 1807. Afirmativo, passando externo, 5709. Ok. Legal, acionamento, repasse para o táxi, papagou. Tá ganhado, pronto, o Mike é correto. Aguarde para a decolagem, Mike é correto. Objeto 5729 autorizado pouso, pistão no zero, vento uma centena, 18 nós. Repouso, pistão no zero, 5729. Olimpo 03, toque arremete ao 56, curva à esquerda, reporte através norte da torre. Curva à esquerda, reportada através norte, Olimpo 03. Interceptando on final, the runway 17, get on the lock at Alpha Charlie Mike. Ok, continue approach, send by one way back, to Alpha Charlie Mike. Continue, approach and stand by for vacation. O Mike é convite, após a passagem do traço final, pista no zero, inicia a decolagem, vento 090 graus, o número 12 é nosso. Isso. Golf Mike, qual é a sua posição? Condições de iniciar a decolagem a baixa altura, decolagem a baixa altura sem interferir com a aproximação, confirma? Negativo. Muito bom. Olimpo 03 na escuta? Na escuta. Faça um 360 pela direita, reporte interceptando sem interferir com este aproximação do 17. Afirmativo, 360 pela direita, presente sem interferir com o final do 17, 03. Mike é convite, após a passagem do tráfego, então inicia a decolagem. Vento 090 graus, 18 nós. Show fine, get down lock at 1-7. Off Charlie Mike, continue a push, by 1-9-V-K. 3155. Estou zero. Ali, mantenha a cara. Officer Mike, clear to land on the 117, wind 090 degrees on 8 knots. I clear to land on runway 17, Officer Mike. Mike, Echo Victor, decolado ao 58, controle 119, decimal 8. 198, Mike, Echo Victor. Gol 1075, está cruzando agora 21 para 150, 100 da terra. 1075, acende a identificação, via chegada a Mari, desça até nível de voo 050. 050 da Mari, voo no 050. Controle Salvador, Papa Romeo, Mike, incluído. Ingresso na perna do vento, reporte para girar a base. Grupo 03, ingressou na perna do vento, reportará para a base. Option Mike on the ground at 58, confirm your apron. Apron 05. Ok, Okay, clear backtrack, apron number 5. Apple is backtrack. Mostrará. Autoriza o ano 1500 pés para o Vitor, senhor Vitor. Autorizado 1500 pés, quem negar no 091. Vitor. 0, Xanaé, 6327. Kilo Tango Romeu, tá visual, tá no carro. Kilo Tango Romeu, chame torre 1 no 8, décima meia. Torre 26, Tango Romeu. 090 graus, 189, Olimpo 03. O 3, gira a base. Salvador de Papatango, Kilo Tango Romeu. Kilo Tango Romeu, complete aproximação, tá pista no 7, reporte ao final de 2 milhas da cabeceira. Vento 090 graus, 189, Kilo Tango Romeu. Batará no final de 2 milhas, paragem, cabeceira no 7, Kilo Tango Romeu. 260-288-2230. Oceanero 6327, decola 59, controle 119, décima 8. 798, tá? 1649, estamos com 094 a bordo, 2h26, alternamos Aracaju. Evento 090 graus, 162 elas. Pelo texto prossegue, autorizado todo. Tchau, ponto espera 186, B11, ajuste 649, obrigado, boa tarde. Solo 5729 para ingresso na parte 1 e centro de tráfego municipal. A gente vai ter a posição 5729, portão é o 10, porém ainda tem um Airbus no, setor de, no seu setor de táxi. Assim que o segundo tráfego cruzar, a gente coordena para o seu ingresso. Tá ciente, obrigado, vai manter a posição 5729. Controle da chamada 6327, alguma referência, quando possível solicita direto de Nelson. Autorizado direto Leda, o Xanem 327. Direto Leda, 327. Sim. Autorizado o táxi, reporte para ingresso na pista no 7. Romeu, eixo da pista 17, se encontra limpo, autorizado, pouso, vento, uma centena no 4 nós. Quilo Tango Romeu. Quilo Tango Romeu. Quilo Tango Romeu. 01, decolou de Boca do Rio para Salvador. Autorizado, alinhar e manter pista 10. 0 no reporte, no planeta participação. Contas visuais, apontará o planeta de Iguaçu, 01. Pode 01, informe depois da borda. Seu padrão, 04. É, um pouquinho do ativo, pronto. Que legal, no 0 no 1. Ou no 0 no 1, graças. Olimpo 03, toque arremete ao 02, curva à esquerda, reporta através norte da torre. À esquerda, reportará através norte, Olimpo 03. Mike, o Golf Mike, prossiga. Ok, está passando agora no momento no através da Pituba. Mando 4 horas, Galeão, solo para POPB. Metro 3155, informo, o equipamento ficou muito baixo, ok? Muito baixo o equipamento, sem equipamento. POP 177, 177, copia? Agora sim, 177, copiado. Se eu consigo conforme instruído o táxi, bom voo. Salvador, boa tarde, 4118 azul. Web 5729, é 5 Airbus cruzar a frente, ingresso à parte principal, portão 10. Após o Airbus, ingresso à parte principal, 10, 5729, obrigado. 4118, confirmando com o CINS 360. Afirma informação CA. Autorizado com o CINS 360, decola da 10. A rota Leda, Dride, Alpesolo 16 e segue conforme. Decola 10, curva direita, na perfeita da El, Leda, após voa Dride, intercepta Alpesolo 16 e segue conforme ao plano. 51173.